Batida do seu coração, cumbia solta no ar, deu a louca, vinha se entregar. Já sentir a pulsação da batida do seu coração. Hoje eu quero me entregar, estou louca pra te amar. Nessa nova sensação, tum tum tum, libera essa paixão. Para remexer, para rebolar, dançando la cumbia, vou te conquistar. Quero me envolver contigo e dançar, dança la cumbia. Prisioneiro, prisioneiro desse amor. Você já me conquistou, prisioneiro, prisioneiro desse amor, prisioneiro, você já me conquistou. Vinha se entregar, já sentir a pulsação da batida do seu coração. Cumbia solta no ar, deu a louca, vinha se entregar, já sentir a pulsação da batida do seu coração. Hoje eu quero me entregar, estou louca pra te amar. Nessa nova sensação, tum tum tum, libera essa paixão. Para remexer, para rebolar, dançando la cumbia, vou te conquistar. Quero me envolver contigo e dançar, dança la cumbia. Prisioneiro,